Presidente de Vasco da Gama, de facto é um homem contente, uma vitória por 6-0 é uma vitória robusta. Agora está na final da taça, está numa luta direta para o campeonato distrital e Natal de Coimbra. Como é que está a criar toda esta expectativa neste clube do Seix, depois dos títulos que teve no passado e do reconhecimento público que tem tido este clube? É assim, nós, ponto, a minha equipa, a parte da direção, a equipa técnica, estamos a fazer tudo por tudo para, é óbvio que ganhar a taça e ganhar o campeonato. Não está a ser fácil, isto não, mesmo para a gente conseguir os elementos da direção para que se mantenham aqui durante a semana, ou aos sábados, ou aos domingos, não está fácil. É óbvio que a nossa expectativa é ganhar a taça e ganhar o campeonato, claro que sim, mas é óbvio que se não ganharmos, estamos cá para continuar. E de certeza que para o ano vamos estar cá novamente para continuar no Inatel. No distrital, para já está fora de questão. Tem mexido muito no grupo, neste clube, tem tido muitas atividades, tem conseguido manter aquilo que às vezes é difícil nestes meios. O que é que tem preparado para este clube para os próximos tempos? Houve uma remodelação da própria sede, houve um chamar de novas pessoas, há iniciativas inclusive para juntar as pessoas, enfim, aos fins de semana. Como é que tem sido? Sim, nós ainda hoje organizámos um almoço, que almoçaram a direção, os jogadores, a claque, convidámos a claque hoje para estar aqui presente, porque também sem a claque... A armada é meio caminho andado, claro que sim. Eles também nos transmitem muita confiança e o futuro é com eles, porque nós, a direção, uma direção muito jovem, por acaso, neste momento temos 8 elementos femininos na direção, que nos ajudam muito. Estamos a promover realmente... Está a cumprir as cotas da igualdade. Sim. Não, e elas não é só para fazer o número. Podemos dizer assim, olha, a equipa, a direção tem 8 mulheres, e é para lá estarem a fazer número ou para lavar... Não, nós temos a nossa tesoureira, que é uma mulher, a secretária é uma mulher, a vice-presidente da Assembleia é uma mulher, pronto, sei que são 8, quando é preciso elas vêm, não é só como muita gente diz, elas estão lá para lavar a roupa, a louça, não, isso é mentira, que elas são muito ativas, elas ocupam um lugar de decisão, de muita responsabilidade. E é óbvio que nós ao longo, para conseguirmos, porque nós já não somos um clube de Inatel, que nos juntamos ao domingo, já não é bem assim, nós já temos algum, já é preciso algum dinheiro, é preciso pagar ao fisioterapeuta, ou massagista, felizmente não, mas ao fisioterapeuta, já precisa de muito dinheiro, porque nós temos, se calhar no dia de treinos, mais jogadores que se calhar clubes estão acima de nós, temos treinos de 7, 18, 20, 22, temos um bom grupo que tem cumprido sempre, nós que é óbvio temos que fazer... alguns eventos para conseguir um dinheirinho, não é? Porque se o nosso bar não funcionar como deve ser, não dá. Nós participamos praticamente em todos os eventos da Junta Freguesia, nós também participamos. Eles ajudam-nos, mas nós também conseguimos, pronto, também nos ajudam muito. E o futuro, claro, que faltam ainda umas obrinhas para fazer e eu não queria sair do Vasco sem concluir essas obras. Quais são essas obras? Precisamos de uns sanitários públicos, porque as pessoas vêm ver o futebol e querem ir ao WC e não têm que usar os dos balneários e nós queremos. Queremos remodelar a iluminação, que também já estamos a tratar disso. Queremos concluir ali a parte das bancadas, mas tem que ser uma coisinha de cada vez. Há uma coisa que eu já disse à minha direção. Nós dinheiro podemos não ter, mas temos que honrar os nossos compromissos. Se temos dinheiro, fazemos. É óbvio que muito do trabalho que é feito aqui, as obras, é feito com o trabalho da direção, dos sócios que nos ajudam. Claro, e o apoio da Câmara, da Junta Freguesia, claro que é fundamental. Também sem eles não... Era quase... Concluir essas obras, temos presidente para o futuro? Não está fácil. Não está fácil. Não está fácil porque eu estou toda a semana fora. Eu vou à segunda de madrugada e volto na sexta, no final do dia. E a primeira coisa que eu faço quando volto à sexta-feira é reunião com a direção. Sábado, domingo, é Vasco. E claro que... Ia-se dedicar um pouco à família, acaba por ser o Vasco. Tenho a sorte que uma das minhas filhas também está aqui no Vasco e vai... Equilibrando, pronto. E a mulher já se habituou... eu sempre fui sempre estive muito ativo aqui no Vasco, mal do que estive um bocadinho afastado. Mas pronto, agora estou cá e tem que ser um ano de cada vez. Não vou dizer que para o ano volto, ou que estou, não. Ou que vou continuar para o ano, não. Vou de janeiro a janeiro. E tentar fazermos sempre o nosso melhor. Às vezes também não é possível também não é preciso fazer tudo. O Vasco da Gama tem uma tradição antiga, tem aqui uma comunidade muito, muito, e por isso tem essa ligação a brasileiros. Há algum apoio? Eu sei que há uma comunidade aqui, de muitos habitantes de Oliveira do Hospital, desta zona, que foram para o Brasil, hoje vieram, ajudam. Ainda existe essa ligação com o Vasco da Gama ou isso já se perdeu? É mais... já se perdeu. Agora, felizmente, temos medos e temos 3, 4... Os jogadores brasileiros estão aqui, sei, mas não tem nada a ver com a comunidade... Mas a nível da comunidade, antes ajudavam e... Mas não, não. Nós é mais até a comunidade americana, dos Estados Unidos, é que há pessoas daqui da freguesia que nos ajudam, lá de vez em quando fazendo uns eventos e que lá arranjam uns trocos para a gente ir fazendo aí umas obritas. Bem, depois temos alguns imigrantes que vêm cá de França, Suíça, que depois também nos ajudam. Eu fiz esta pergunta porque nós ligamos o Campo da Bela Vista, o Vasco da Gama e tudo, essa comunidade antiga que havia. Mas já se perdeu. Hoje perdeu-se. Já se perdeu. Agora não é mais os imigrantes que estão nos Estados Unidos é que ainda nos vão ajudando. E temos a sorte que nós em casa temos tido sempre uma boa casa, uma boa receita. É o que vai equilibrando as nossas contas. Vai criando a almofada. Sim. Mas claro que não é fácil juntar. Aqui à volta há muitos jogos. Por exemplo, hoje havia muito jogo aqui no concelho, não sei o quê. E nós conseguimos juntar o número de pessoas que estão aí na bancada. É óbvio que eles pagam, dão-nos ali uma contribuiçãozinha na entrada. Mas é de louvar que as pessoas venham. E hoje já vêm ver futebol. Já não é um Inatel como era antigamente, que era de velhos e gajos que nunca tinham dado um pontapé numa bola. Hoje... E se calhar, não é só o Vasco da Gama, mas outras equipas do concelho também, se não fomos nós a aproveitar os jovens, bem, nas outras equipas não há jovens do concelho, nós aqui os vamos reaproveitando. Aliás, hoje vimos um golo que faz levantar qualquer estado do Guti, que é um golo que não se vê normalmente, e o Guti quase meio campo consegue fazer um golão, aliás, habituado àquilo que fez, muitos anos, no Oliveira, acaba por ser mais-valia. Estes clubes acabam de fazer essa ligação entre os jogadores que acabam de não ir para os nacionais, vêm para aqui, acabam de vestir a sua vida profissional com um bocado de futebol, e estes clubes do Inatel acabam por aproveitar isso. Hein? Sim, porque nós temos aí jovens que se calhar teriam um lugar numa equipa muito superior à nossa. Mas pronto, a vida também não lhe permite, eles não conseguem ir aos treinos com a frequência que deveriam ir, mas por norma eles quase sempre vêm, não falham. E nós temos um excelente plantel. Posso dizer que estamos quase a terminar e em todos os jogos o Mister convoca os 18 e há sempre 4, 5 que ficam na bancada. Felizmente temos isso, há jogos que não nos têm corrido, esta época ainda não perdemos, podíamos estar melhor na classificação, mas não está mal. Vão lutar com o Vasco da Gama Candosa agora no próximo agora, fim de semana, vamos... um jogo de uma final e esperar a final da taça também melhor resultado. Domingo vamos receber o Candosa, que se ganharmos passamos para primeiro novamente, e depois os jogos que temos em casa, os dois jogos que faltam, um em casa, outro de fora, pá, e esperamos, não é que nos ajudem, mas são com duas equipas do concelho, pá, e que não nos dificultem a vida. Mas nós estamos cá para ganhar, não é? E para jogar, não é? Não estamos à espera que nenhuma das equipas nos ofereça o resultado. Claro que não. Obrigado a nós à Boa Nova, e esperamos que domingo a gente tenha novamente casa cheia. Que é isso.